Salve, salve, coelhada! Decadentes 98 no ar, com 5 minutos de atraso. É, e se minha voz não tá feliz é porque eu tava aqui tentando resolver os problemas da internet, por isso o programa atrasou. Mas, contra tudo e contra todos, contra a NET, que não queria me deixar entrar nesse programa, estamos aqui mais uma vez para falar do jogo de sexta-feira, em que o América conseguiu o pontinho fora, o tradicional empate na casa do adversário, não conseguiu, pelo resultado do Inter, se manter na liderança, mas não está na liderança, é escrito senso, né? 45 pontos, o Inter só tem vantagem pelos critérios de desempate, no caso, uma vitória a mais. Seu Sérgio Tavares, o senhor que será o compasso de alegria desse programa hoje à noite, boa noite. Boa noite, coelhada! Se é pra ser o cara engraçado, eu vou emular o meu amigo Cornetinha. Muito boa bem. Noite. Teve um mix aí de corneta e Bob Esponja, né? Até uma participação ilustre no programa. Muito bem. Então, do time titular, digamos assim, estamos aqui eu e Sérgio Tavares hoje. Os John outros, e Yoko. Infelizmente, John e Yoko. É, eu... Então tá, Yoko. É... o senhor o Alisson Fernandes está com questões fônicas, não está podendo participar. É, e o Ramon e Corneta também tiveram lá suas atribulações, não puderam ver essa noite, mas, contudo, entretanto, teremos aqui duas estreias, duas participações novas que vão aqui ajudar a gente a fazer essa bagaça. Primeiramente, seu Hugo Rodrigues, é isso mesmo? É, lá no Globoesporte.com você assina com outro sobrenome. É, eu assino com Smith, né? Que é o meu, né? Hugo Smith Rodrigues, então fica a critério de vocês, mas muito boa noite, um prazer de participar com vocês aí do programa, programa que enaltece, né, o América, sendo mais uma mídia que existe para a gente poder falar do América, sendo que a gente é muito negligenciado, geralmente, para os outros meios de comunicação. Então, um grande prazer participar com vocês. Verdade, verdade. O Hugo está lá no Globoesporte.com, assina lá a coluna do torcedor, que agora, como é que chama lá? É Sangue, como é que é? Verde, negro, verde, sagrado? Preto, verde, preto, sagrado. Isso, tá lá, certo. Dando continuidade ao espaço que o Flávio Drummond começou lá em 2011. Eu peguei um tempo depois veio o nosso querido Miguel, e aí agora, desde agosto, né, você tá falando? Exatamente, desde agosto, né, eu tô continuando esse legado que vocês deixaram aí, eu espero que a nação americana possa ser bem representado lá também, né, sendo que o site do Globo Esporte é, né, do maior acesso, é, né, do Brasil, então é um meio também muito importante da gente divulgar, não somente para os americanos, mas para, né, o público em geral que gosta de esporte, que acaba acessando as colunas de, né, dos torcedores em geral e procuram informações também sobre o clube. É uma forma de divulgação também. Concordo demais com você. Acho que a gente precisa tentar ocupar tudo quanto é espaço que a gente puder, e a sua presença lá, sim, é mais um canal para o torcedor América, mais um canal de divulgação para a América. Esse trabalho é muito importante, seus textos estão muito bons lá também. É bom ter você muito aqui. Muito obrigado. Seu Jair Viana, corneteiro de plantão, resolveu dar as caras, entre aspas, né? Porque nem botar a fotinha não botou, né? Tá com o ícone padrão aí, pô. Jairo. Ó, o som do Jairo tá baixo, peraí. Vai, Jairo. Ó. Bom, eu só queria agradecer pelo convite para participar do Decadentes 98, né? A gente tá aí no grupo, enchendo o saco aí desde sempre. Então, numa dessa, os caras apelam e falam: não, deixa esse sujeito participar para pelo menos esperar a gente, né? E aí, aí, vamos comentar esse empate sem vergonha, mas que pelo menos trouxe um pontinho de fora, não pode reclamar completamente, não. Né? Um primeiro tempo horroroso, 1-1. Pontinho de fora foi importante pra caramba, pô. É, mais do que trazer o pontinho de fora, a gente precisa lembrar que nós tiramos 2 pontos em casa do Ceará, que já se mostrou que é, tá na briga aí também. E vai, deve ir até o final do campeonato brigando por esse acesso. Pontos. Fizemos 4 pontos na disputa com eles, velho. Que isso, tá bom demais. É, não entendi sua matemática, não explica isso, Sérgio. A vitória no primeiro turno, 3 pontos e o empate agora. Sim. No confronto entre os dois, nós temos 4. Tá certo. Eu ia dizer que essa partida valeu 3 pontos, de certo modo. O que nós trouxemos, os 2 que nós tiramos dele. Mas sua matemática também é boa. Não à toa, o senhor é o homem dos números aqui nessa bagaça. Não, hoje eu sou o Domingo Savaião do Decadentes. Hoje eu sou o planeta e temos um matemático aqui. O Jairo é um matemático. E ele é que vai falar dos números aí. Pronto, agora que vai corrigir todo mundo aqui. Ah. Muito bem. Aí, rapaz. Eu vou tentar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o nosso digníssimo chat também para poder ler a participação da galera. Bom, para começar, eu vou deixar com vocês. Sérgio, toca aí, porque eu não consegui ver o primeiro tempo na sexta-feira, infelizmente. Eu fiquei só na Alterosa, na Itatiaia. E só fui acompanhar mesmo assim, com a atenção um pouco dividida, porque eu tinha um monte de coisa fazendo aqui em casa. O segundo tempo. Primeiro tempo, na Itatiaia, pelo menos, foi ótimo. A América tá muito bem. O Jair tá falando que não foi tão bom assim. Então, eu achei que nós jogamos pra caralho no primeiro tempo. Não entendi esse comentário do Jair, sinceramente. Na verdade, é o seguinte, né? Eu não vi o jogo na hora H, porque eu tava... Porque a gente tem que botar o leite na mesa. Mas eu deixei gravando o VT, e me dediquei, que eu vim no Decadentes aqui, eu te falei, não, deixa eu fazer uma análise, coisa bacana, e eu acho que a pior coisa do mundo é você ver um jogo que não foi sensacional, e talvez, assim, acho que é uma coisa muito pior do que ver o jogo ao vivo ali, né? Já sabendo o resultado, né? Resolvido, é complicado. Eu achei o primeiro tempo, achei um jogo, assim, muito... Ô Jair, seu áudio tá dando uma falhadinha aí. Sim, assim. Tem que fechar a aba do Xvideos aí, senão a internet não aguenta. Ih, rapaz, pior que não tá. Eu peguei aqui um iPad aqui pra ver se melhorava, porque o outro tá ocupado no Xvideos, aí não dá, né? A gente. Aí eu peguei o iPad aqui pra ter um aparelho dedicado, mas não, parece que não funcionou, então não foi mal. Até que melhorou. Agora nesse ponto melhorou. Vamos ver se vai. Eu tinha um torrent Discovery ali baixando, aí eu vou... Deve ser isso. Vou parar ele. Torrent Discovery. Ô Hugo, o que você achou do primeiro tempo? Bem, primeiro, acho que o América fez uma grande partida, foi, como foi dito aí mesmo, um resultado muito importante, porque nós seguramos um adversário direto, né, pela a luta do acesso, que é o Ceará, vai disputar até o final, está vendo a tabela, teremos muitos confrontos diretos entre o segundo e o terceiro colocado ainda, e primeiro nós começamos sem o Hernandes e Bill, né, que para mim são jogadores extremamente importantes nesse momento que o América tá passando, principalmente o Bill, que começou a dar essa solução do ataque que nós estávamos tendo, sendo um jogador que faz um pivô muito bom, e com o Hugo Almeida nós tivemos muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo, de segurar a bola no ataque, apesar da gente ter o domínio territorial no meio de campo, nós não tínhamos efetividade no ataque de finalização e de segurar a bola, né? Então eu acredito que fomos muito castigados pelo gol. No momento com o América, eu acredito que estava bem na partida, né? Uma falha que é raro da defesa americana, que aconteceu, né? Aos 43 minutos, que saiu o gol do Ceará. Aquilo ali meio que destabilizou um pouco o América e atrapalhou um pouco a nossa tática do segundo tempo, que a gente ia esperar o Ceará vir todo pro ataque. E a gente poderia, né, no contra-ataque, fazer o gol da vitória. Como, de fato, acabou acontecendo, mas não acabou sendo o gol da vitória, mas sendo um empate. Eu não vi o primeiro tempo não, mas a minha impressão também era de que o América estava melhor, ouvindo pelo rádio, de que o América estava atacando muito mais e que o gol realmente foi um castigo não merecido, digamos assim. Mas o Ceará estava jogando em casa, gente, é claro que o Ceará ia tentar impor seu jogo, o Ceará precisava da vitória, precisa de todas as vitórias que puder alcançar no decorrer do campeonato. E também acho que se aquele gol não tivesse saído no finalzinho do primeiro tempo, bem possivelmente a história da partida seria diferente. Concordo com você que o Bill e o Hernandes fazem muita falta, e aí você me deu um gancho aqui também para comentar algo do programa passado, que eu fiz todo o mise-en-scène João Kleber, de que eu iria dar ali no meu voto do Bala, quem que era o grande responsável pela qualidade do time do América, acabei não fazendo, porque na defesa dos votos para o João Ricardo, eu acabei concordando e acabei mudando meu voto e votando no João Ricardo, e acabei não falando no final do programa o que eu tinha pretendido falar, que para mim o Hernandes é extremamente importante para esse time. Se eu tivesse que destacar totalmente um jogador mais importante do time, para mim seria o Hernandes, porque vai carregar piano assim lá longe, viu? É verdade. É impressionante como que ele corre, apanha igual um camelo e levanta. E constante. Constante. Todo jogo dele é assim, constante. Não, não, não tem no alto e baixo, não. Não tem regularidade com o Hernandes, né? É claro que tivemos a volta do Zé Ricardo, que é outro também estupendo volante, está cada vez se firmando mais, deixando de ser promessa e provando o grande jogador que é. Mas o Hernandes, para mim, é a cola que dá esse contexto todo à equipe do América, tanto na ligação da defesa com ataque, na hora de reforçar, de recompor a defesa, o tanto que ele corre, o combate que ele dá. A gente precisa aparece como opção, às vezes quando o lateral sobe, ele está sempre aparecendo como opção para tocar, tá junto, é verdade, volta rápido para repor. Hernandes tá jogando muito bem. Hernandes é um que entra nas listinhas aí de prioridade e renovação para o ano que vem. Não à toa, ele tá sempre em toda aqueles time do campeonato, seleção da rodada, que tem os melhores números e tal. Ele tá sempre nessas. Ele tá direto, ele tá escalado nos melhores da rodada, isso é verdade. O Hernandes fez muita falta. O Bill também, claro, vai fazer falta. Eu senti, no segundo tempo que eu vi, pelo menos, e aí o América já atrás no placar, senti o Hugo Almeida buscando muito fazer aquele papel de pressionar a saída de bola que o Bill faz, não com a mesma qualidade que o Bill tem, porque parece tudo muito natural para o Bill. Mas vi o Hugo tentando fazer muito aquilo, não estava dando muito certo lá na frente, e aí brilha a estrela do estreante, né? Aí não tem jeito, é escrita mesmo, né? Primeira bola do cara, sobrou na frente, ele meteu um balaço. Eu, a princípio, achei que ela tinha desviado. Pelédino. Achei que ela tinha desviado do marcador, não desviou coisa nenhuma, foi colocada ali na garganta mesmo. Que golaço. E um gol no momento importantíssimo da partida, 30 minutos, era no momento que o América, a meu ver, não estava conseguindo chegar, né? A gente tinha, igual falei, o domínio no meio de campo, mas não tinha finalização, e aquele gol foi importante porque estava até assistindo o jogo na Blitz naquele momento e conversando com os americanos ali, aí a preocupação nossa era evidente com a posição da tabela no campeonato, tanto fato isso, que se você for observar essa última rodada que aconteceu, todos os times que estavam próximo do América no G4 ganharam, né? Então, se não consegue um empate né, na partida de sexta-feira, eu poderia dizer que o nosso jogo com o Vila ganharia um ar já de meio que, né, de extremidade, de pavor já, porque poderíamos não só sair da liderança, mas né, não só a liderança teríamos perdido, mas também ficaria próximo sair do G4 já, né? Então, importante esse gol, principalmente. E eu só uma coisa que eu gostaria de falar também, que a mobilização que existiu para o jogo por parte do Ceará, né? Nós tivemos 20 mil torcedores no jogo no Ceará, né? Em Fortaleza, mostrando a importância que eles deram esse jogo, né? Foi uma decisão para eles. E conseguir esse resultado, eu acho que realmente é um resultado para se comemorar. Com certeza. Ficaram putos porque empataram, bicho. Se você olhar nas redes sociais, os comentários, tá. O cearense, torcedor do Ceará, ficou puto, porque era um jogo importantíssimo para eles ganharem, véio. E estavam ganhando e tomaram o gol, os 30 e... E um gol, assim, vamos, né, ser sincero, foi através de uma falha da saída da defesa deles, do Ceará. Sim. E aí veio o oportunismo do Edno, que a gente critica, claro, a diretoria quando necessário, mas nós temos que elogiar, porque foi uma contratação pontual da diretoria, sabendo que o Bill ficaria, né, esse tempo afastado por causa da agressão que aconteceu, dos 6 jogos, a diretoria agiu rápido, pegou um jogador que estava jogando, colocou, e o resultado foi isso, né, quando precisou, resolveu. Então, méritos também para quem trouxe nesse momento, né? Não, com certeza. Foi muito bem contratado. É, deu muita sorte a gente conseguir meter aquela bola e já tirar a carga daquela de ter que fazer o primeiro gol. Já fez, né? Não tem mais esse problema. É, a gente comentava aqui antes, aí, durante a semana, brincamos no Twitter também. Fizemos uma enquetezinha lá de quem deveria ser o titular da camisa 9 nesse jogo contra o Ceará. Se não me engano, foi o Edno mesmo que ganhou, foi o Ceará. Foi. O Edno ganhou a enquetezinha lá. E eu E no jogo contra o Vila, agora, se tivesse enquete novamente, eu acho que não teria dúvida quem seria o escolhido, não, né? Não, nem tem mais. Nem precisa da enquete, né? Eu acho que o estilo de jogo do Edno é muito parecido com o do Bill, muito mais do que o Hugo. E o time tá mais acostumado com o Bill lá na frente, então tende a produzir um resultado mais rápido, sim, do que ver quantos jogos até o Hugo Almeida dar algum resultado. O Edno tem um jogo mais de corpo, né? Bem mais parecido com o do Bill. Concordo. Ó, e o Hugo Almeida, vamos ser sinceros, né? Falta de oportunidade, ele não pode reclamar. Um jogador que está aí já tem bastante tempo, teve oportunidades com o Ederson Moreira, não correspondeu, né? Desde no Mineiro, pega o número de gols do Hugo Almeida, vocês vão ver aí, né? Então, eu acho que passou a vez dele. O Edson chegou e vai assumir a titularidade, né? Enquanto o Bill não voltar. Até por uma questão de coerência, né? Quando o Bill voltou, eu acredito que ele deve voltar, né, ser titular, mas o tempo do Hugo Almeida no América, eu acho que acabou. É só essa certeza aí que eu não tenho ainda, porque eu só vi um jogo do Edno. Então, eu sou cauteloso, o Henrique já conhece. Cinco jogos. Um jogo foi maravilhoso, fez um golaço, beleza, mas muita hora nessa calma. Vamos devagar. Só isso. Agora, que o teorema dos cinco jogos, que o Hugo não vem correspondendo, aí eu concordo plenamente. É isso aí. E chance ele teve bastante. Pela sequência. Chance ele teve bastante, sim. Muito bem. Tivemos ali algumas contusões no final do jogo, né? O Lima parece que teve dificuldade de sair de campo, eu não vi notícia nova sobre ele, mas... Ele ficou até duas e meia, o que eu ouvi é que ele ficou até duas e meia sob observação num hospital no Ceará. Ele bateu cabeça, né, com... Porque bateu cabeça e ele tava sentindo muita dor na nuca. Foi o que o Emerson Romano falou hoje ou ontem, não me lembro. Mas que assim, tranquilo, fez os exames todos, ficou sob observação, mas não... Nada que afete... Deve ter sido a famosa concussão, né? A baixa, que me parece, é a do Giovani, né? O Giovani parece estar confirmado. Tá. Isso. Mas saindo o Giovani, quem volta? Parar, né? Parazão. Mas quem entrou no lugar foi o Norberto. Mas o Norberto é improvisado, né? No lado invertido. Invertido. Sim. Pode ser. Improvisado, eu também. E quando o Pará saiu do time, ele estava no melhor momento dele no América, tendo uma boa sequência, inclusive sendo até eleito melhor em campo em algumas partidas, e saiu por meio de contusão. Então, acredito que ele já estará apto para jogar a próxima partida. Eu acho que o lado esquerdo do América esse ano foi um problema, tanto que o Hernandes teve que várias vezes fazer essa improvisação, e quando veio o Pará como solução, acabou machucando, e agora nós estamos novamente com esse problema com a contusão, né, do Giovani, né? Então vamos torcer que ele volte bem na sua forma, porque agora é um momento decisivo do campeonato, né? Nós estamos praticamente naquelas 10 rodadas finais que vão definir o rumo de quem sobe e quem fica para trás. É isso aí. Por aí. 14 finais. Eu também acho que o Pará que deve assumir essa titularidade, só se tem o Norberto, porque assim, nos dá mais aquela confiança ainda, né? No caso de uma ausência do Pará, a gente ainda já viu que se botar o Norberto ali, dá certo também. Funciona também, não é? Tá muito bom ver o América este ano. O elenco tá muito bem. Tá dando bem tudo certo, né? Dá até medo quando tá dando tudo muito certo, assim. Por isso que esse povo fica falando que não quer nunca subir pra Série A, ué. Porque na Série B é mais tranquilo, a gente já fica feliz. Na Série A pega mais pressão. Mas isso é maluquice. Tem um certo integrante aqui, cujo codinome lembra um instrumento musical de sopro, que ele gosta de falar isso, sabe? Ele gosta de falar, não, vamos... Tem que voar agora, tem que ficar na Série B mesmo. Na Série B que a gente é feliz. Foi, gente, mas, sabe, pra quê, né? É, e não é, é o primeiro americano que eu ouço falar isso, não. Tem, não, não. Tem um vizinho americano mesmo que fala também que se sente confortável quando a América tá na Série B, né? Então eu falei, então beleza, chegamos com 45 pontos agora. O que a gente faz? Para de ganhar? Né? Abandona o campeonato? Fala pra ele torcer pro Boa. Né? Você pode, né? Assim. Vai torcer pro Boa. Sobre isso, uma vez eu escrevi, inclusive, no blog lá no Globo Esporte, sobre essa mentalidade que eu acredito que o americano tem que passar. Primeiro, nós temos que entender que a Série A, muito mais do que prestígio que tem disputar uma competição desse nível, é uma sobrevivência financeira hoje estar numa Série A. Né? A discrepância no futebol está cada vez maior. Então, por mais que você dispute e não consiga permanecer, o clube volta mais estruturado. Nós voltamos da Série A para a Série B com 10 milhões em caixa. E isso sustentou a América esse ano, né? Claro que eu quero que o América permaneça, mas eu falo que se você for para a Série A com responsabilidade, é a tendência. Não tem como você imaginar os clubes que não busquem acessos, né, de forma constante. E o América hoje está indo, para meu ver, um patamar já diferente. Nós somos, né, existe uma frase que fala que hoje nós estamos grande demais para a Série B e pequeno demais para a Série A. Talvez seria isso, mas e essa transição, né? Como que a gente pode fazer, que seria o grande pulo do gato que eu acredito que em algum momento nós vamos fazer. Não, não. Sem dúvida. Tá no caminho, acredito demais também. É isso, aos Série Bzistas, o meu muito obrigado pelo apoio durante a Série B. Vou ouvi-los reclamando na Série A ano que vem, mas eu não vou ligar, não. Vou estar muito feliz. Boa, isso aí. Não, tipo, bom demais, tá doido. Deixa eu ver os comentários. Não Série A, não. Tem, ganhar do Atlético numa final. Também é bom. Também é muito bom. É melhor você ter razão. E ganhando, fazendo gol no final da partida, né? Num gol de título, igual foi o Campeonato Mineiro ano passado, eu acredito que foi o meu maior momento como americano, foi estar presente naquele jogo pela circunstância que foi. Você tem quantos anos, Hugo? Eu tenho 28. 28, tá certo. 2001 foi bom também, hein? Foi. Mas 2001 eu não lembro muito. Não lembro muito. Você não lembra? Não era... Não muito. 2001 eu não lembro muito por motivos de descubra. Gente, 2001... Eu tô me dando conta agora de que 2001 tem 16 anos já. Exato, cara. Então tá bom. Tá velho. Eu passei por um... Tá velho? Então tá, vou abrir um parênteses aqui pra te contar um caso que aconteceu comigo ontem. Tá, tem nada a ver com futebol, tem nada a ver com a América, mas só, né? Então tá. Manda eu ver. Chegando aqui no tradicional ponto comercial de Brasília pra comprar umas coisinhas, uns acessórios de celular. Aí tô passando em frente a um ponto de ônibus, tem um grupinho de três jovens conversando ali. Jovens na casa ali dos 18, 20, por aí. Duas meninas e um cara. Aí estão conversando, rindo e tal. Aí eu olhei, a menina olhou pra mim também, nossos olhares se cruzaram. Até que ela deu uma carinha de espanto, eu passei, falei, bom, não entendi, mas passei direto. No que eu passo, eu ouço ela falando, nó, cara, achei que era meu pai. Eu falei, puta que pariu. Eu tenho 37 tio anos. Tio Suquita. Não dá não, só. Henrique, não tô nessa aí, não. Me ajuda aí. A vida deve ter me maltratado. Tipo... Vai, deixa eu ler os comentários aqui. Parece uma bobagem. O João Pedro Maiani aqui tá dando a dica de que o X-Video é levinho, que pesado mesmo, deve ser o RedTube. O Lucas Caetano de Lucas. Lucas Caetano de Lucas deve ser irmão do Felipe de Lucas, não é isso? Deve ser. Boa noite, decadentes. Mas ele tem de Lucas Machado, eu acho que é uma mistura aí, hein? É porque o Felipe só assina Felipe de Lucas, né? Talvez ele tenha mais sobrenomes, vai saber. Segundo aqui, a América até duas rodadas atrás era o 11º da Série B em gols dentro da área. É isso? Alguém tem esse número? Não tem. Tem que buscar isso. Não. Não deve ter mudado, então, porque o nosso gol foi de fora da área também, né? Jogo passado, como é que foi o gol do jogo passado? Tô tentando lembrar, esqueci. O jogo contra o Paysandu. Gol de quem? Também esqueci. Apagou da memória. Eu só queria lembrar se foi dentro da área ou se não foi, Lucas. Mas enfim, não deve ter mudado muita coisa, não. De novo, o Lucas continua aqui. Se continuarmos com essa falta de criatividade, teremos dificuldades. contar com gol de fora da área é mais difícil. Eu concordo com o Lucas, é sim, mais difícil contar com gol de fora da área. Agora, quando você está, especialmente quando você está na posição de destaque, quando você está ali nas cabeças brigando, é natural que você vai enfrentar outros times que vão colocar o time inteiro para trás. Vão colocar todo mundo para trás, todo mundo dentro da grande área. Teve um jogo aqui que nós comentamos, que foi... O que foi, hein? Foi um jogo em casa, inclusive. O time estava todo recuado, se eu não me engano. Ah, foi Figueirense? Ah, agora, gente, memória hoje não tá boa, viu? Mas assim, vai ficar cada vez mais difícil. Se o time se retrai todo, fica cada vez mais difícil você entrar com a bola dominada dentro da área a ponto de fazer uma finalização. O Rainer tá resolvendo nossa falta de memória aqui, falando que foi o gol contra o Paysandu, foi aquele gol do Luan. Do Luan, isso, eu peguei. Ah, que desviou no zagueiro, também de fora da área. Então, de isso. Fato, a estatística não mudou. Valeu, Rainer. Das duas rodadas pra cá, não. Mais uma coisa, complementando o que o Lucas falou e que eu vou concordar. Primeiro, desde o início do ano, o América faz poucos gols, né? Nós temos um ataque que não é muito operante. Tendo em vista que o nosso artilheiro de ataque, né, é o Bill, que tem 5 gols, e o nosso artilheiro hoje, mesmo estando mais machucado que jogando, é o Rui com 6 gols. Então, né, nós temos um problema dos atacantes do América fazerem gols, né? Desde o início do campeonato nós temos visto isso aí. E nós temos os nossos gols geralmente ocorrem por jogadores que chegam, né? Não por atacantes, por aqueles que jogam naquela posição propriamente dita. Não, eu discordo. E o nosso caso também é, eu acredito que o que nos fez estar nessa posição é que nós temos hoje a melhor defesa do campeonato, né? O América é um time que leva poucos gols, né? Nós levamos até no campeonato, foram 14 gols, não, é 16 gols, né? 16 gols, ou seja, isso é uma média excelente, né? Eu até observando outros campeonatos, né, de Série B, eu não lembro de um time chegar na 24ª rodada levando um número de gols tão tivemos, apenas 16 gols. Nós tivemos 13 partidas sem tomar gol algum. A segunda melhor defesa é a do Internacional, que tomou 18 gols já. Depois disso vem Vila Nova e Paraná, que são os dois times que completam ali o G4. Que com 19 gols tomados cada um. Mas eu vou deixar o Sérgio discordar, mas só teve uma pequena alteração aí, que a gente estava com o terceiro melhor ataque até essa rodada começar, se eu não estou enganado, e nós fomos ultrapassados agora pelo Paraná, que se tornou aí o terceiro melhor ataque atrás do Inter e do Londrina. O Inter com 38, Londrina com 37, que faz muito gol, mas já tomou 34, então tá lá em décimo. E aí vem o Paraná com 32, e aí tá América, Juventude e Ceará, que tem 30 gols marcados. É o quarto melhor ataque do campeonato ainda, não tá tão ruim assim não. Mas eu entendo a diferenciação que você faz com relação ao número de gols marcados pela equipe e quantos o ataque efetivamente fez. Sérgio, você ia discordar? Eu discordo só o seguinte. A gente não tem um goleador, um cara que tá arrebentando e tal, sem dúvida. Mas o nosso ataque é o que mais... Se você considerar que o número de gols, 30 gols, é um número razoável, eu acho que é razoável, não é um número deficitário, não é o melhor ataque, mas é um ataque razoável. É mais de um desses, por jogo. Pois é. Desses 30, 24 foram nossos atacantes que fizeram. Então contando. Mateuzinho como atacante. Mateuzinho é atacante? Ah, tá. Hugo é atacante. Renan Oliveira é atacante. Rui, Bill, Luan e agora o Edmund. Se eu contar esses, é porque é isso. Os gols estão diluídos entre eles. Não tem um destacando. Quem que fez mais? O Luan e o Rui com 6 e o Bill com 5, o Renan com 4. Mas entendeu? Tá dividido, mas 24 de 30 é muito, cara. Não entendo sua posição, eu quis dizer mais referente aos atacantes em si, né? Então nós precisamos de outros, né, jogadores tá que possam fazer esse papel também. Seria o 9 que nós tentamos 3 vezes, né? Nós começamos com o Almeida, o Bill e agora nós estamos falando o Edno. Esses jogadores especificamente fazem poucos gols, apesar de ter a importância deles, né? É, e mas o próprio Luan. Eu acho que eu prefiro essa forma que a gente está com ele distribuído agora. Porque se a gente tivesse esse 9, que era o grande goleador, esse cara que fizesse muito gols assim, no esquema nosso, a gente entra só com um lá na frente, né? Só vai ter um cara fazendo esse papel. Você marcou esse cara, se esse cara é o grande responsável por todos os gols, a maior parte dos gols do time, você marcou esse cara, acabou, ué. Acabou o time. É o próprio esquema que o Enderson Moreira utiliza, né, pra, no América. Vamos pegar, por exemplo, a saída do ano passado, a entrada do Enderson Moreira durante aquele treinador português de mau gosto que nós tivemos, né? Então, a primeira coisa que ele fez foi dar estabilidade pro América. O América começou a tomar menos gols, né, a quantidade menor de gols durante a Série A. E foi a partir desse momento que nós começamos, inclusive, a conseguir algumas vitórias, porque nós segurávamos e procurava, através de um escape, né, no final do jogo, quantos gols que nós fizemos depois dos 40, né? Principalmente as vitórias nossas contra o Botafogo, que eu lembro, Atlético Paranaense e Santos, né? Foram já no final da partida. Foi a partir dessa mudança de sistema tático. Na Série B, eu vi o América manteve um pouco desse padrão de tentar... Primeiro, segurar mais a partida e procurar nos contra-ataques, mas eu acho que o América, quando tenta propor, por exemplo, o Campeonato Mineiro, quando nós tentamos propor o jogo e marcar, a gente não teve êxito, que foram os jogos, por exemplo, contra o Cruzeiro, que a gente precisava de gol e não conseguimos. Mas eu entendo que é uma escolha que, se tá dando, o próprio resultado tá falando, né? Tá dando certo, então, nesse ponto, eu acho que não questionaria nisso, né? Só questiono mesmo o papel do 9, que quando a gente precisar dele, será que ele vai ser o diferencial para nós? É só esse ponto mesmo. O negócio é exatamente esse. O esquema do Enderson, ele não é um esquema de um atacante. Ele é um esquema de três atacantes, ou de quatro, dependendo. A gente chega, a gente joga no 4-2-3-1, então tem o 1 lá, mas na hora que você tá atacando no 4-1-2-3, você tem os dois que podem ir por um lado e pelo outro, ou você tá num 4-3-3, então, entendeu? É por isso que eu acho que a coisa fica diluída ali, não tem só, além da característica pessoal do Bill, de que ele tá fazendo o pivô mais do que sendo o cara fixo lá na frente, tem o esquema de jogo que funciona muito mais aberto do que direcionado para ele. Tem o Bill fazendo a paredinha, tem o Mateuzinho entrando pela cabeça de área. É sempre isso. Aí encontra um aberto ali, toca a bola, gol. Por isso que esses gols idos, assim, porque se a gente fosse fazer essa mesma estatística, considerando o ataque como um todo, a assistência, essa coisa toda, realmente é o grupo mesmo. Não tem muito jeito, não. Hugo Cabral, esses caras todos aí, eles vão nesse mesmo esquema. Vai o Bill, faz a paredinha, isso. Aí segura a bola, acha um cara passando, toca a bola, o cara, pumba, gol. Então, é quem passar. Depende do dia, depende da formação que estiver funcionando naquele dia ali. Isso aí. Bom, deixa eu continuar aqui nos comentários. Então, o Lucas, nos respondemos. Aí o Rainer aqui. Depois de meses, estou conseguindo escutar hoje. Bem-vindo de volta, Rainer. Perguntar se a torcida torceu o nariz pro Edno na chegada? Teve. Teve uma meia dúzia que vai contratar jogador da Série C. E sempre tá com a América. Sempre. Sempre vai ter. Nossa, América tá burra cheia. Se a gente vai lá na Europa. A gente tentou, viu? Se a gente for lá e roubar o Neymar do PSG. Exatamente. O cara a gente tentou, cara, trazer o Neymar, mas não deu, não. Não adianta, cara. Ele tá aqui comentando que ele comentou no grupo que era uma boa, mas o povo gosta de conectar. Exatamente. Vitor Valinha, agora é mobilizar a torcida para o jogo de terça. Importantíssimo, gente. Esse jogo de terça é mais um jogo dessa série aí de quatro jogos contra os quatro postulantes, contra os times que estão dentro do G4. Então, é extremamente importante, sim. Vocês viram o vídeo do Alencar? Vocês viram o áudio do Alencar? Não vi. Não. O que ele falou? Pode falar. Não, o clássico de sempre, né? Vamos torcer, não sei o quê, o campo tá vazio, vamos lá torcer, e não sei o quê, e pode ir todo mundo, leva seu cachorro, leva seu menino, o menino tá liberado 12 anos, pode levar. Se fosse fazer uma enquete de público, quanto que vocês colocariam pra terça-feira? Qual que é o horário do jogo? Como é que 7h15? 7h15? Isso. Galera, isso era jogo pra 4 mil, hein? Não, não eu dá. Eu tô colocando fé que dará nós 4 mil presentes. Porque presentes. O América. É, porque nós estamos trabalhando com uma margem muito grande de não pagantes ultimamente, hein? É. Eu não acho que dá isso tudo, não. Tomara que eu esteja errado, mas eu acho que dá no também acho que não. Uns 3 mil. 3 hoje mil. É terça-feira, 4 mil. Vamos botar 4 mil. Vamos botar 4 mil, 4, gente. 3, chama aquele tio seu que não vai mais. Agarra os meninos e vamos pro jogo cedo, gente. Tem que ir. Deixa eu ver o que mais aqui. Mobilizar pra terça. O Lucas mandando um abraço. O Rainer falou um para, Sérgio. Pelé de no titular. Não, então, deixa eu te explicar. Ô, Rainer. É isso. Não, teorema dos 5 jogos, é isso que ele explicou? Não. Porque eu quero o Edno no lugar do Bill enquanto o Bill tá machucado. Eu só quero ver mais dele. Eu não acho que ele já tomou posição e tá resolvido o nosso problema. Não, eu quero ver, só isso. Mas eu prefiro ele. Nós vamos tirar uma foto do Edno tamanho natural pra você ver, já que você quer ver mais dele. Aqui, eu é que sou o cara engraçado hoje, rapaz. O seu das estatísticas. É, né? O Lucas Pontes aqui. Como a gente tem Lucas nesse programa aqui, hein? Nossa senhora, Lucas Pontes. Mais uma atuação boa do time. Grande maioria dessa Série B, o América teve domínio real do jogo, não só de posse de bola. Até o primeiro tempo aqui, que eu comentei que me pareceu o América ter ido melhor no primeiro tempo. E o Sérgio também me disse que teve a mesma impressão e tal. O América me pareceu melhor no primeiro tempo. Para nós aqui parece que o América tenha sido melhor do que o Ceará no primeiro tempo, todo mundo concorda? O Jairo só achou que não, né? O Jairo ficou meio. Gente, mas foi muito. O América jogou bem melhor que o Ceará. Eu entendo o que o Jairo falou. Ele já viu o jogo sabendo que ia ser 1-1. Ele fez uma conversa. Então, quando ele assiste o jogo quando a América perdeu, ele tira conclusões. Mas é natural. É natural, ué. Você saber que o time vai depende perder. Depende do América jogar bem ou não. Nada aí, pô. É uma facada no coração. Quando você tá vendo o jogo na base da surpresa, sem spoiler, você tá ali na emoção. O seu julgamento é um pouco. É um pouco diferenciado. Mas ali você tava vendo. Igual eu falei, vendo o VT depois, você fica observando mais detalhe mesmo, toque de bola, essas coisas. E não sei, eu tive a impressão que. Bom. Sei lá, meu jeito de ver o jogo. Igual eu falei, não, quando você vê depois tá, é claro, ué. Acho que tá certíssimo, Zé. Quando a gente vê o jogo já sabendo o resultado, a gente vê com outros olhos mesmo. Mas assim, sobre esse negócio de posse de bola, mesmo tendo aí todo mundo que assistiu ao vivo e tal, tendo essa impressão de que o América foi melhor que o Ceará no primeiro tempo, o América teve menos posse de bola que o Ceará no primeiro tempo. Mas foi então, 53 você pode ver os melhores momentos, por exemplo, melhores momentos do primeiro tempo, só deu o Ceará, se você pegar os melhores momentos. Só deu o Ceará, não. Não teve Ceará, duas bolas do América só. Pega os melhores momentos aí. Não, melhores momentos quem faz deve ser o Jaime Júnior e o Fernandes lá. Então tá, pode ser. Melhores momentos. Sei lá, lance de perigo, realmente, no primeiro tempo, eu senti que deu mais Ceará. Então, né? O jogo não foi o América destruiu e depois tomou um gol. Não, o jogo foi muito baleado, principalmente no primeiro tempo. Foi lá e cai e tal, o jogo tenso, os dois jogando bem. Só que eu vi o América dando toque de primeira o tempo inteiro, entendeu? Isso é muito bom, entendeu? O entrosamento do time, conseguindo ultrapassar as linhas sem só lançamento e tal. O América tava jogando direitinho. Claro, precisava de mais infiltração pra fazer o gol. Teve algumas chances, o Renan perdeu uma clara e tal, mas tava um jogo pra gente, eu acho. E aí a gente ficou numa falha. Mas mais pra nós. É. Muito bem. O Rainer aqui, Jairo Viana, tá no programa agora? Top demais. Grande abraço pra vocês. Especialmente pro Jairo. Não, é só reserva. Turma do Fundão. É só reserva por enquanto. É nóis. Fazendo parte do Quarteto Fantástico Reserva. Ó, eu já falei, cansei de falar aqui. Quem faz o decadente são vocês. Vocês é que nós temos que trazer aqui a Forceps. Somos todos decadentes. Não, tô com vergonhinha. Não quero, não. Minha internet não é boa, mas não tem microfone. O seu Cidim, falando em Turma do Fundão. Seu Cidim tá aqui devendo uma aparição. Enrolado. Né? Falando em Batom Verde, falando em Batom Verde, a Dona Jorge tá me devendo uma aparição. Verdade. Juarez, Tem um monte de gente devendo aparição aí, Tati. Viu? Dona Tatiana. Aqui, essa semana. Tatiana ou Tatiane? Tati, é verdade. Essa Tatiane. Tatiane. Então, dona Tatiane Guimarães. Quem era pra trazer pro Decadentes? Eu citei o Itaúna, não sei porque houve um silêncio cerimonioso no grupo, não sei o que aconteceu por conta disso. É, não, porque tá? Ainda não temos, nós não temos algum profissional credenciado pra fazer o acompanhamento do Itaúna no programa. Ô, Rainer, não pode se chamar, não. O Rainer tá mandando aqui, me chama que eu participo. Tá chamando, então, meu filho. Você tá convocado, rapaz. É, ué. Manda mensagem aí com seus dados aí pra gente combinar essa vinda sua. Gente, cansa de ficar chamando aqui. Todo programa ficar. Eu tô casado, eu já sou, senhor. Não tô querendo conquistar vocês, não. É só uma participaçãozinha aqui, ué. Muito bem. Mais algum destaque aí do jogo que alguém queira puxar? Atuação de alguém? Como é que é? Seu Sérgio, diga, Jair. Eu queria comentar uma coisa. Eu tô achando a evolução do Mateuzinho, essa Série B, uma coisa interessante. Ele tinha aquela coisa de drible e tal. O cara tá marcando, tá, não é, mas pelo menos um pincha já é, né? Tá ali marcando a saída de bola e ali e tal, chutando de fora da área. Até a entrada violenta ele tá dando. Interessante essa... É, ué, olha pra você ver como o bicho tá... Ele melhorou mesmo. Ele amadureceu muito. Amadureceu. Isso. Também senti. Principalmente depois daquele ato que ele teve, que ele ficou fora um tempo, que disseram que ele estava fazendo trabalho muscular e tal. Uhum. E foi muito importante para preservar ele também, porque ele é uma joia que está em lapidação na América. E também tem, assim, olhos vistos, vendo o Mateuzinho evoluir bastante durante esse campeonato. Pois é, eu tô achando bem interessante, assim, não sei se é algo pessoal ou se é algo que o Anderson cobrou dele, vamos dizer assim, que ele aumentasse o leque de opções dele, mas realmente tô gostando. Outro dia eu brinquei que ele tava indo pra área pra cabecear, olha que otimismo, né? Então, assim, é um cara que tá querendo participar, entendeu? É um cara que tá disposto a fazer o que for melhor pro time, então acho isso bem bacana, assim, acho interessante. Sobretudo porque é como você falou, né, tá, é uma joia que está sendo uma joia que está sendo lapidada pela América, né? Exatamente. Seu Hugo, tem algum destaque aí que você quer puxar? Bem, primeiro, como comentei, a questão da importância, né, do resultado pela circunstância que foi por segurar o próprio Ceará. E eu quero lembrar também como se fosse uma análise da rodada. Porque, vamos pegar primeiro, o Inter, né, chegou à liderança com 45 na vitória de 3-0 pro Figueirense. E vamos ter o confronto direto, né, no dia 27, né? Então, nos dá a esperança do América ainda, quem sabe, né, surpreender lá no Sul e buscar essa liderança lá. E nós vamos ter agora o confronto direto, né, que vai ser contra o Vila, que tá 42 pontos, né? Ele ganhou de 2-1 do Luberdense. Jogo difícil, eu acho que assim, o time do Vila é um bom time, mas dá pro América ganhar tranquilamente se fizer uma partida consistente, porque não é essa coisa toda, pelo que eu vi. A Luverdense teve, inclusive, chances de sair com a vitória lá. É, empatou, né? O Paraná, né? Exatamente. O Paraná, 40 pontos, que tá chegando, acho que deu uma ascensão muito boa do Paraná. Deu mesmo. E se eu não me engano, me ajuda aí, o América terá um confronto direto com o Paraná ainda? Tem, ainda tem. Em casa, né? Então, você vê, duas, né? Já dois times que nós vamos ter confronto direto em casa, né? Atualmente terceiro e quarto. E o Juventude, né, que tá em quinto com 40 pontos, que nós ganhamos no confronto direto, né? Que foi aquele jogo lá fora de casa lá. E é um time que tá chegando. Então... análise da rodada que eu faço e observando é o quê? Foi importante o empate pela circunstância, mas o difícil que todos que estavam atrás ganharam. Então é a hora de atenção, é a hora do América mostrar realmente o que ele quer no campeonato, né? Eu acho que essa que vai ser a sequência, principalmente para mim, o jogo contra o Vila Nova e o Inter. Vai mostrar, primeiro, se nós ganharmos duas partidas, estamos... briga direto para o título. Conseguindo, né, uma vitória contra, né, o Vila, e se caso perdemos para o Inter, aí a disputa para mim é apenas o acesso. E se caso o desastre vier perder as duas partidas, aí sim a situação complica, porque vamos voltar a brigar, não é mais pela liderança, mas é pela quarta posição do acesso. Então, partidas que vão demonstrar o que nós vamos fazer nesse campeonato. É, o América e Paraná jogarão no Independência, está marcado a princípio para o dia 21 de outubro, pela 31ª rodada. Até lá tem muita água ainda. Até lá o Paraná vai receber o Inter em casa, por exemplo. O Paraná vai ter um bocadinho. A próxima rodada do Paraná pega o Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa. Então o Paraná tem muito caminho aí pela frente ainda também. E o Inter pode dar uma tropeçada ali no Náutico, né? Quem sabe? É possível. Tudo é possível, né? O jogo é em Porto Alegre? Não. É lá em Pernambuco. E eu assisti alguns jogos do Náutico, é um time que vem numa recuperação, claro, né? Perdeu o último jogo para o Oeste, mas é um time que começou a jogar certinho, então eu acho que o Inter vai ter dificuldade lá. Já não tá na lanterna mais, né? É. Já deixou a lanterna na mão do ABC, tá com 20 pontos, o lanterna do ABC tá com 17, os outros dois que estão à frente deles... Do Náutico. Então, Figueirense e Goiás com 25 e o primeiro fora da zona de rebaixamento é o Luverdense com 27. 7 pontos. Você tem ainda aí 14 rodadas pela frente. Dá para o Náutico sonhar em escapar ainda. Melhorou bastante. Na última sequência de 5 jogos do Náutico, foram 3 derrotas, inclusive na última rodada agora, e 2 vitórias. Não está nem empatando mais, né? Perdeu para o Oeste fora de casa, lá em Barueri, nessa rodada agora, ganhou do Brasil de Pelotas em casa, antes disso perdeu para o Ceará lá em Fortaleza, que a gente sabe como é que é, a gente acabou de ver como é que é, ganhou do Figueirense em casa e, deixa eu ver... Tá ganhando em casa e perdendo fora, né? Perdeu para o América no Independência, ganhou do Luverdense em casa, parece que tá bem isso mesmo, viu? Em casa ganha, perde fora. Não, ó, chegou... O próximo jogo em casa vai ganhar, ué. Ganhou do Vila. Ganha do Inter e ganha, exatamente. E lembra também o próprio caso do Ceará, né? Em 2015, quando no nosso acesso, que também estava praticamente rebaixado. E foi num jogo que pra mim foi muito tenso, foi nosso jogo do acesso, porque o Ceará precisava de pelo menos um empate aqui, né? E nós precisávamos, né? A vitória já nos daria o acesso. E eles conseguiram um empate e no último jogo ganharam e saíram, escaparam de ir para a Série C, né? Então, na fase do campeonato, jogar com os times que estão na zona de rebaixamento não é fácil, não. É fria. O cara tá lá desesperado. Qualquer empate é derrota para eles, eles partem para cima mesmo, o jogo fica mais difícil. Ó, para quem ainda não votou em Bala em Colatina, eu acabei de jogar no chat aí do programa o link. Quem quiser votar ainda, não votou, tá em tempo. Daqui a pouco nós vamos fazer a apuração final. Seu Sérgio, algum destaque do jogo? Eu queria falar da parte ruim agora. O América, a gente sempre elogia a nossa consistência defensiva, principalmente, mas o time recompõe muito rápido e isso continua acontecendo, inclusive no jogo de ontem. Mas em um momento, foi o gol, eu vi uma falha geral. Da defesa inteira, não só do Rafael Lima, que na minha opinião foi o principal culpado, que ele só ficou olhando, não marcou, não pulou, não fez nada, mas todo mundo ali meio que, já tá nos 45, já tá acabando, tranquilo, seguramos aqui, vamos voltar pro segundo, e aí o Ceará foi lá e numa bobeira nossa e fez, né? Então, falta fez o Messias, né, nesse time também, né, eu acho que é bom a gente enfatizar, porque o Lima teve, acho que nas duas partidas, tanto contra o primeiro Paissandu, jogo lá, que eu esqueci agora, Paissandu, e na última partida também, o Lima falhou em alguns lances, inclusive, importantes, né, eu acho que o Messias voltando vai voltar essa composição que nós tivemos defensiva, porque o encaixe do América, pra mim, foi Rafael Lima e Messias, né? Essa dupla, né? A experiência com a juventude. E o futebol do Messias cresceu tendo o Rafael Lima como companheiro. Deu muito certo. A gente fala isso aqui muitas vezes. Agora, sobre o Lima, no outro jogo eu concordo plenamente com você, tanto que eu votei nele de Colatina aqui. Nesse eu já acho que ele já melhorou um pouquinho, já não foi tão ruim quanto no talvez outro. Talvez o ponto de referência seu foi baixo, né? Qualquer melhora é significativa, né? É verdade, pode ser. Obrigado, mas realmente, não, eu acredito assim, que ele é um jogador importante para bater faltas, né? Os perigos de gol, o Lima é o histórico dele já diz isso, mas o problema é que ele perde muita bola na saída da defesa, né? Entrega muito. Na última partida mesmo, teve um lance capital lá que ele entregou uma partida também. Quase que entregou. É. Vamos ver se o Messias voltando, a gente acerta de novo isso que estava tão encaixadinho, que nos fez e nos mantém ainda como a melhor defesa do campeonato. Mas alguém tem mais algum destaque? Quer puxar? Eu posso aproveitar esse espaço para fazer um convite para toda a nação americana? Deve. É, porque eu recebi aqui no WhatsApp aqui o convite, né, que vai ter a festa da torcida Seita Verde no dia 7 de outubro, né, que vai comemorar os seus 15 anos, né, desde 2002, se não me engano, corrija aí, por favor, que o NE foi fundado, né, no dia 11 de setembro e comemorou os 15 anos agora. É uma torcida também que ajuda muito o América, né, junto com as outras torcidas, que deixa o estádio mais animado e ajuda a empurrar o time. Então vai ser no dia 7 de outubro. Para quem quiser, tem informações aí, pode entrar no site, no Facebook da Seita Verde e no privado lá ter mais informações. Muito bem, o Vitor Valim já está falando aqui que vai também. É isso? Não, ele está falando de Varginha, ele está falando de outra coisa. Outra coisa. Então tem outro convite aí também, viu, gente? Parece que tem caravana para Varginha, fiquem atentos aí. Não, pois é, isso até o Rainer tem uma coisa interessante. O Rainer está querendo tirar dúvidas se alguém tem mais informações. Vamos puxar aqui então, peraí. Pessoal, queria comentar com vocês. É no de baixo ou nesse primeiro? É isso mesmo. Acho que o Hugo é integrante da Vaquelhada. Não, o Hugo é integrante da Seita Verde. Diz que a Vaquelhada está divulgando viagem para Varginha. Não sei se a Vaquelhada está divulgando. O Vitor Valim está dizendo que aceita. Então é isso. Pelo talvez que eu sei, viu, gente? Não, a Vaquelhada também está fazendo uma caravana. É a mesma divulgação. É. Outra caravana. É, não sei se é outra. Mas que a Vaquelhada está fazendo, sim. Mas a grande questão, na verdade, é a data. Isso. Uai, por quê? Porque a data não tá. É porque a data, a CBF ainda não publicou dados de 31, da 31ª. Então, as datas que estão no Globo Esporte são a princípio temporárias. Tipo, tá todo... Ah, não, isso é verdade. Isso pode mudar, viu, gente? Mas como é caravana, então, eu acho que é muito provável que pode acontecer sim dela mudar. Tá marcada para sábado e mudar para sexta-feira, né? Mas eu acho que, pelo América estar brigando lá em cima. Eu acho que nesse final eles costumam manter esses jogos, mas... Se bem que é contra o Boa, né, bicho? Vamos ver nessa rodada aqui. Quais são os outros jogos? Vamos lá. Vou puxar aqui. Deve ser a 32ª rodada, isso. Eu vou olhar isso aqui e a gente já puxa ela... essa informação. Tá com ela? ABC e Londrina, Santa Cruz e Luverdense, Figueirense e CRB, Goiás e Guarani, Oeste e Brasil. Só pancada. Juventude Náutico, Paraná e Vila. Já é um jogo mais interessante brigando em cima da tabela, vai. Boa, e América, Paysandu e Criciúma, e Inter e Ceará. Ah, tem dois jogos aí muito mais interessantes. Eu não sei, eu vou tentar inventar, entender cabeça CBF, eu não vou conseguir, né, gente? Mas talvez eles queiram manter esses jogos de quem tá brigando direto ali, lá nessa reta final, tentar manter esses jogos de quem tá brigando mais perto, mais direto, mais ou menos nos mesmos horários, né? Isso, mas tem esse risco, sim. Não tem nenhum martelo batido ainda, não. É tanto que você for ver, todos os jogos são marcados para sábado, né? Quer dizer, geralmente eles deixam pré-marcado no sábado e depois eles fazem alterações de acordo com o momento do time né? E o interesse da televisão. E agora, a gente sabe que não vai ser tudo sábado exatamente por isso, pelo interesse da televisão. Então, obrigatoriamente, exatamente, pela TV, nós teremos que ter pelo menos dois ou três jogos na terça-feira e dois ou três jogos na sexta-feira. Porque a TV não marca só o jogo que ela vai transmitir, né? Você tem pelo menos o que ela vai transmitir nacionalmente. E eventualmente ela marca mais um ali, pelo menos, para transmitir para a praça onde o jogo vai acontecer. Quando ela não faz isso, aí ela bota um VT de um jogo qualquer para deixar o torcedor ainda mais puto. Deixa puto mesmo. Deixa um outro joguinho de reserva para, se der algum problema, o jogo for adiado, ela ter outros jogos ali para optar e não perder o horário, né? Então, que vai ter alteração na rodada entre todos esses jogos, vai. Qual alteração, se é do América tá no meio, isso a gente ainda não sabe. E caravana essa para Varginha é importante, porque primeiro, né, nós já estaríamos na 32ª rodada e, né, de recordação fica que o nosso acesso de 2015 foi, ao meu ver, o jogo fundamental, foi aquela vitória contra o Boa Esporte em Varginha, aquele gol que nunca tinha feito ainda, né, que era aquele que jogou no Cruzeiro, esqueci o nome dele agora, o volante, que fez o gol da vitória do América sobre o Boa Esporte. Aí você tá falando com uma pessoa com a memória errada. É. Não vou lembrar, não. Gente, foi o Guerreiro, Leandro Guerreiro, lembrei. Leandro Guerreiro. Não tinha feito um gol com o América, fez o gol importantíssimo que deu a vitória e praticamente caminhou aquela recuperação do América que nos deu acesso em 2015, né? Então, pode ser que seja um jogo também que seja similar também para esse acesso, quem sabe? Tomara. É isso aí. Muito bem, deixa eu ver se tem mais comentário, não tem mais nada. O Rainer está comentando que não está marcado ainda, realmente não tem nada definido. Algo mais, senhores? Ou vamos para Baricolatina? Baricolatina. Então vamos para Baricolatina. Estou aqui com a votação popular, eu mandei o link agora há pouco lá no chat. Vou dar um refresh aqui para ver se tivemos mais algum votinho. E tivemos mais um. Então vamos lá, vamos começar por Colatina, que está mais diverso. Colatina teve muita gente que foi votada, o que demonstra que não teve ninguém assim que destoou demais. Nós tivemos um voto para o Magrão, um voto para o Anderson Moreira, um voto para ninguém, parabéns, um voto para Rafael Lima e um voto para o Juninho. Depois vieram Renan Oliveira, Luan, Lima, com 2 votos cada um. O segundo mais votado foi o Ceará, que teve 3 votos, muito pouco também. E o mais votado foi o Hugo Almeida, com 4 votos. Eu não sei se eu colocaria o Hugo Almeida como Colatina. Sérgio Tavares, quem foi seu Colatina? Cara, eu fiquei pensando bastante, porque eu também fiquei dividido, assim. Primeiro que eu não acho que o Hugo foi tão horrível, acho que ele não foi bem, mas não vi ele assim. Eu vi o Luan totalmente sumido do jogo, o Renan Oliveira, que dá suas sumidas naturalmente, eu acho que eu vou ficar com o Luan. Muito bem, eu vou dar meu voto já, mas lembrando que o meu voto essa noite vai valer por meio voto, e não vai valer por um. Então isso não vai servir para desempate mesmo. Por quê? Porque eu só vi metade do jogo, então meu voto vale meio. E para o segundo tempo, o meu Colatino foi o Juninho. Juninho, eu vi o Juninho errando passe demais. Verdade. Da conta, errando bola demais da conta no segundo tempo, me irritou demais. Teve um que eu peguei no pé no segundo tempo, foi o Juninho. Então meu meio voto de hoje vai pro Juninho. Hugo, quem que é o seu Colatina do jogo de sexta-feira? Pior em campo? Pra mim, eu colocaria também, concordo com você, o Juninho, que foi o jogador pra mim que fez uma péssima partida, errou muitos passes. Muito bem. Pra decidir, seu Jardiana, quem que é o Colatina da noite? Eu concordo com vocês também. Realmente o Juninho ontem estava muito disperso, errando muito passe. A única coisa digna de nota que ele fez foi uma infiltração que ele fez na entrada no jogo inteiro. E de resto, ou ele foi discreto ou ele errou passe. Então eu concordo com vocês. Eu também acho que o Colatina foi o Juninho. Mas não por muito. Não acho que assim que foi um jogo foi, que teve um cara que falou assim. Concordo. Você fala assim, não, que votar nesse cara pra Colatina. Não teve isso, não. Concordo. Assim, esse cara tinha que ter saído e não saiu. Não foi esse o caso. Nem acho que as substituições do Anderson tenham sido erradas por não ter tirado o Juninho, não, ainda mais sabendo o que ele tinha à disposição. Mas pra mim, o pior em campo foi o Juninho, sim. Então, com 2,5 votos, o Juninho é o Colatina desta rodada. E Bala, foi interessante porque nós só tivemos 3 jogadores votados. O que você já deve imaginar, né? Com 14,3% dos votos, também conhecido como 3 votos, tivemos Mateuzinho. Com 5 votos, voltando a encher os olhos da torcida americana, 23,8% dos votos, Zé Ricardo jogou muita bola. Assim, não tenho o que dizer. Mas quem venceu no voto popular, com 13 votos, 61,9%, foi o cara que entrou e 2 minutos depois fez um gol. Menino Pelédiano. Então, tá aí. É o cara que trouxe o pontinho no final das contas, né? Apesar de que futebol é um jogo, a gente sabe, competitivo. Vou começar com o seu Hugo agora. Quem que é seu Bala, Hugo? Não tenho dúvida, né? Pela importância, né, do gol e pela presença, estreia, dá uma moral, inclusive, pra ele também, Edno. Jairo. Eu concordo com vocês, a minha vontade até era estar nessa rodada no João Ricardo pelos 3 anos que ele está na frente, mas isso seria votar no conjunto. Bem lembrado. Eu concordo, vou votar no Edno também. Bem lembrado. parece que é aquela coisa de estrela. O cara entra e não foi só o gol, não, mas eu acho que o resto da participação dele no jogo foi boa. Fez mais do que o Hugo, foi mais participativo. Tá com mais vontade. Então, eu acho que até para dar uma molinha, eu acho que ele merece o Bala da Rodada. Concordo com você, meu voto também vai ser nele, já pra gente já tá sacramentado, né, no final das contas, porque o voto popular foi dele, vocês dois já votaram, já são 3 votos, com o meu serão 4 do que já estava decidido. Também acho que além do gol, ele fez muito bem, há pouco tempo que ele ficou em campo, ele ainda assim atuou muito bem, ele entrou aos 30 do segundo tempo, mais ou menos. Entrou 2 minutos e fez o gol. Pois é, ficou 15 minutos em campo, mas foram 15 minutos aí, né? Claro, vale lembrar, e o Sérgio tem toda a razão de falar que precisamos ver os 5 jogos. Ele entra aos 30 do segundo tempo num jogo extremamente corrido, é claro que ele fez a diferença, mas ele entra descansado num jogo em que tem muita gente ali que já estava com problema de cãibra, correu o jogo inteiro, tanto na América quanto no Ceará, teve muita correria no jogo. E é claro que isso facilita a atuação de quem entrou descansado, né? Mas atuou muito bem, sim, para dar confiança, pelo gol, pela moral que merece. Pelé, Edno é o meu voto. Sérgio Tavares. Gostei demais que todo mundo votou no Edno, porque ele fez um golaço. Eu estava na dúvida entre ele e o meu voto, mas já que ele já ganhou, eu posso votar no menino Zé Ricardo, que está arrebentando. Não é só nesse jogo, todo jogo ele joga bem. Inclusive, eu queria que a gente conversasse um pouco, debatesse um pouco. O Zé Ricardo não tinha que ser o titular e o Juninho reserva? Eu acho que aí o Anderson tá pecando. Eu quero ver mais o Zé Ricardo. Eu acho que o que ele contribui pro jogo é muito mais do que o que o Juninho faz. Inclusive, quando os dois estão em campo, igual nesse último jogo, eu acho que tinha que ser invertido. Eu acho que tinha que ser o Juninho mais recuado e o Zé mais pra frente, mas enfim. O Zé tava fora por opção técnica, não foi por questão física, não? Pode até ter tido alguma coisa ali, mas... A impressão que eu tinha de que quem tinha jogado mais era Hernandes e Zé Ricardo. Então, mas é porque o Juninho ficou muito tempo machucado. Quando o Juninho voltou, o Juninho meio que... joga em quase todo também, inclusive foi pra lateral, entendeu? Ele voltou improvisado, ele não voltou pra assumir a titularidade como volante. Bom. Eu acho que ele já é, tá? Concordo com você, eu acho que ele deve ser o titular sim, não é o Juninho. Mas pra mim, eu acho que na cabeça do Anderson isso já está, eu não sei. O que vocês acham, Jair? Você tem impressão diferente? Não, com certeza. Eu acho que ele é titular, não tem nem que conversar, não. Eu acho que realmente ele ficou fora por questão física. E digo mais, eu estava lendo outro dia que ele tem contrato até 2019, mas é aquele contrato que deve estar com aquela multa baixinha, né? Nada como renovar até 2023. Até para subir essa multa, porque eu vou falar com um cara do naipe dele aí novo, vai valer dinheiro, viu? Vai valer muito dinheiro. Ele, Messias, vamos aumentar essa multa aí, porque são belíssimas promessas, viu? Hugo, o que você acha? Titular ou reserva? Titular, o Zé Ricardo foi uma grande achado do América nesse ano, um cara que correspondeu, mais um da base, né? Que eu acho que podemos, inclusive, né, sendo daqueles jogadores que vai ser importante para nós no ano que vem na Série A, que terá mais vitrine, e quem sabe também, infelizmente, pensando numa venda futura, né? Porque o América precisa de vender jogadores para poder complementar o caixa. Não é só o América, não, gente. O futebol brasileiro precisa vender jogador para complementar o caixa, viu? Seja quem for. É claro que tem dois gigantes ali que recebem várias benesses da televisão nos seus contratos. Talvez ali uns 5 que são muito beneficiados, mas invariavelmente tudo quanto é time brasileiro precisa vender jogador para fechar o caixa. Com certeza. E o Zé Ricardo, né, então foi um grande achado e jogando muito bem, acho. Mas uma grande surpresa da nossa base, que tem sempre revelado bons jogadores. Mas merecido esse voto do Sérgio, sim, e era um que eu votaria também com muita tranquilidade, não à toa ele foi o segundo mais votado. Perdendo pro Edno, que é o cara que fez o gol, e o cara que fez o gol sempre, não sendo um jogo de grande brilhantismo do time, e por mais que o América talvez pudesse ter saído com a vitória, tenha tido em vários momentos o domínio da partida, não foi um jogo de brilhantismo, não foi aquele jogo de abafar o adversário, até pela qualidade do adversário também, E aí o cara que fez o gol acaba se destacando e levando essa a votação, é natural. Mas o Zé Ricardo também está muito bem representado, tanto na nossa pesquisa popular, quanto no voto do Sérgio, porque tá, é mais do que merecido. Joga bola pra cacete as meninas. Muito bem, senhores. Acho que temos um programa, é isso? É isso. Algo mais? Quer falar alguma coisa, Sérgio? Beleza. Não, eu tenho, acabei de receber um correio elegante aqui, mas eu acho que isso pode ficar para a mensagem elegante, final. Desculpa te interromper, antes do correio elegante, eu tinha mais uma coisa para falar, que o Jair me lembrou aqui e eu acabei esquecendo. E sim, vamos comemorar os 3 anos de João Ricardo na meta americana, né, gente? É uma bela história, é claro que tem momentos que a gente aqui já cornetou ele aqui, mas é um excelente goleiro que nós temos, está aí 3 anos, veio absurdamente desacreditado, era o terceiro goleiro no Paraná, e quando chegou o povo disse, mas vai contratar esse cara, é que não sei o quê, e ele ainda fazia uns trabalhos de modelo quando começou, o povo ainda gostava de pegar mais no pé dele para disso, é modelo ou é goleiro? Mas aí entrou, meu filho, e como entrou, hein? Entrou, pegou a titularidade para si. O Fernando Leal, que saiu machucado, ele não abandonou o campo, ele não deixou a titularidade por uma questão técnica. Ele estava em muito boa fase, mas se machucou. E aí entrou o João Ricardo, dando ainda mais segurança. E são 3 anos a história de mais um goleiro que vai ficar certamente, que fique mais vários 3 anos por aí. Mas certamente já está. Se sair amanhã, já está marcado na história do América como um dos grandes goleiros que a gente teve. Semana o Emerson Romano entrevistou ele e ele falou, inclusive, em aposentar no América. Ele falou com essas palavras. Maravilha. Não, são 3 anos. Show de bola. Ficou descenso no passado. Mesmo assim, foram 3 anos, ganhamos título, subimos. Sou muito feliz aqui. Tô aqui e se for o caso, até aposento aqui. Eu achei super interessante um goleiro como ele falar isso, né? Adoro que ele diga isso. Agora, se amanhã, eventualmente, vier o checão de um desses grandes clubes aí que estão precisando de goleiro pra cacete, tem clube aí que tá teimando, não quer reconhecer, mas tá precisando de goleiro bom. E ele sair também, não vou ficar chateado por isso, não. Ele já fez uma brilhante carreira. Quer comentar, Hugo? Não, eu queria mesmo só dizer mesmo que o João Ricardo é um grande achado do América, né? O América tem hora que dá uma sorte, né? Lembrei agora do Toscano também, que era um jogador que veio da Série A2 do Paulista, que deu resultado, sim, né? E o João Ricardo também foi um jogador, um grande achado que chegou, que eu também não botava muita fé, mas por questões de futebol é uma coisa que não tem lógica, né? Ele veio para ser reserva, né? Acabou que o Leal machucou, agarrou a oportunidade e aí está aí 3 anos aí representando a América, sendo um goleiro que, nesses 3 anos, conseguiu um título mineiro e pode conseguir agora o segundo acesso em 3 anos, né? Então, uma carreira já bem vitoriosa dentro do clube. Exatamente. Seu Sérgio, quer falar do João? Não, eu concordo com tudo que vocês falaram, só torço para que não venha o cheque. Eu gosto muito do João e... ter ele aposentando no América seria sensacional. Concordo demais. E tem um certo integrante desse programa, que, como já citei, recebe a alcunha de um instrumento de sopro, que fica falando que o seu Alisson Fernandes é o grande puxa-saco do João Ricardo, é a Ricardete, né? Mas quem apareceu ali ao lado do João Ricardo, entregando a plaquinha de craque croquero do Campeonato Mineiro de 2016 para o João Ricardo lá no CT, foi, né, certas pessoas, né? Tá lá na postagem do América, no gifzinho que o América postou. Virou xodó. Sobre os 3 anos do João Ricardo. Exatamente. No momento chave, virou o xodó. E que ele recebe lá o nosso prêmiozinho, tá lá marquinha do Decadentes, ficamos muito honrados também, mas é um certo instrumento de sopro que gosta de pegar no pé dos outros, né? Não digo mais nada, mas muito bem. Correr elegante, seu Sérgio Tavares. Correr elegante, já sim? Então vamos lá. Pode mandar. Carol, a gente quer desejar melhoras para você, parece que você passou por uma cirurgia aí, que fique tudo bem. E te pedir um favor, perdoa o seu namorado. Ele te ama demais. Ah, não perdoa não, Carol. Se você tá com raiva dele, você deve ter motivo. Eu não sei nem quem é a Carol, mas tudo bem. Então tá bom. Então tá aí, viu, Carol? Pelo menos foi uma mensagem. Ó, leve em consideração, foi uma mensagem, mas né, não é uma borracha. Vou jogar água assim. Esse programa nunca foi disso, pô. Sacanagem. Muito bem, senhores. Galera, muito bom. Muito obrigado por quem acompanhou esse tempo, todas essas bobagens todas. Hugo, brigadíssimo você ter vindo. A porta tá aberta. Sempre que você quiser participar, bicho, você vai ser muito bem-vindo de volta. A gente adora fazer isso aqui e ter gente nova e arejada e participando a todo tempo é sempre bom. Obrigado demais por ter participado. Agradeço pela oportunidade e fico com convite para todos aí acompanharem, né, o blog lá no Globo Esporte e também fazerem comentários, porque isso, querendo ou não, ajuda a mostrar que a torcida americana está presente também nas redes sociais, de outras formas também, acompanhando aí. Então, toda vez que vocês comentam lá no blog, no Globo Esporte, vocês estão ajudando a divulgar a marca América também. Isso é uma verdade enorme, viu, gente? Comentários, likes nas redes sociais, você vê a publicação, acho que não é o caso lá do Globo Esporte, acho que você não tem página lá, né, Hugo? Mas eventualmente lá, a conta oficial do Globo Esporte, compartilha o conteúdo do Hugo, dá like, comenta, compartilha, entra no blog para dar acesso, para ler os textos, primeiramente para ler os textos que são bons, mas ele entra e comenta. A mesma coisa vale lá para o espaço que o Matheus Abosier segura lá na ESPN, entra, compartilha, comenta, dá like, essas coisas. Aqui no Decadente, vocês não se preocupam muito com isso não, porque isso aqui é nosso. Então, assim, nós vamos fazer isso aqui, se você estiver aí ouvindo ou não. Mas para quem está defendendo esse espaço americano numa rede de terceiros, em algum grande veículo, a medida de visibilidade que eles têm não é só acesso, é também engajamento. Engajamento é até muito mais importante do que o acesso em si. Então comentem, compartilhem e estejam lá presentes para ajudar o Hugo, que está fazendo esse trabalho, ou o Matheus, ou seja quem for, o Vilara lá no estado de Minas, a segurar esse espaço, que o nosso espaço já é restrito, para a gente conseguir segurar esse espaço que a gente tem e também fazê-los crescer na medida do possível. Certo, senhor? Senhor Jair Viana, excelente participação do senhor. Quero o senhor de volta aqui. O senhor, que para mim, faz parte ali do trio de aço com o senhor Thales Maciel e com... Quem que faltou aqui, gente? Tem um corneta que tá... Marcos Grassi, pô. Como é que eu esqueci o nome do Marcos Grassi? Um Adolfo. Quem teria boy? O trio de ferro e tal, que precisa estar aqui mais presente. Bom, muito obrigado pelo convite. Tá feito. Muito obrigado pelo convite. Aí mandar um abraço para minha esposa que está ouvindo aí, apesar dela torcer pro time canino, mas eu acredito que ainda vão achar alguma coisa também. Não. A crise causada pelo campeonato do ano passado já foi superada. O casamento continua forte depois disso. Mas a gente acredita, eu acredito que eles vão achar. Peraí, faltou a última frase. Como é que é? Você acredita o quê? Eu falei que um dia a psicologia ia achar uma doença que eu torcer pro Atlético. Isso aí, um dia eles vão achar a cura disso e aí me espera um bom caminho. Muito bem. Só registrar aqui os últimos comentários, você vê que eu acabei pulando, né? O Vitor Valim mandou a hashtag Itaona no Decadente. Eu já disse, não temos profissionais registrados para fazer o acompanhamento. O Rainer está dizendo aqui que o pai do Mateuzinho falou com ele que no início do ano o América gastou uma grana na virada do ano para fazer o Mateuzinho ganhar massa. E aí botou 3 emoticons de seringa aqui, eu não sei o que ele quis dizer com isso. E aí acho que tá isso, tá registrado então todos os comentários que foram feitos. Seu Sérgio Tavares, dê seu boa noite. Boa noite, galera. Terça-feira, todo mundo lá. Vamos tentar lotar, chegar nesses 4 mil aí. Quem sabe, né? Mas vamos lá, a turma do Fundão vai estar lá, obviamente. Quem quiser colar com a gente ali antes ou depois do jogo. 2 da tarde, provavelmente. Não, nem tanto. Nem tanto, mas... Seu Jair Viana, que é da turma do Fundão, não estará, mas o resto da turma vai estar lá. O jogo é 9:30, os mensagens, 4 horas da tarde, que o churrasco já está assando. Tá louco. Ô Jair, você pode ir, Jair. Tem que matar. Vamos ficar lá tudo. Tá falhando. Seu áudio tá falhando aí, cara. Não, eu ia falar que meus alunos vão ficar tudo com você, não for. Então, como é que faz? Tem que ir lá dar aula. Senão eu tava no jogo mesmo. É isso aí. Verdade, tem que moldar as mentes do futuro. Vai. Sérgio. É, só pra terminar, eu acabei de saber que a Carol perdoou. É isso aí, Carol. Valeu. Ah, não com o meu incentivo, diga-se de passagem. É, vamos lá então. Gente, terça-feira é dia de Independência, 19h15, horário gostosinho pra ver jogo. Já tá ali, o sol já baixou, o dia já tá mais tranquilo, já dá pra dar uma bebericada, depois chega em casa, descansa, há tempo de trabalhar no dia seguinte. É um jogo importantíssimo, eu não preciso chover no molhado aqui, vocês sabem disso, vocês têm acesso à tabela também, então tem que botar pressão no Vila, tem que ganhar esse jogo, o apoio da torcida é imprescindível. O Rainer já está convidado para participar aí no próximo programa que ele puder participar, manda um contato aí para a gente acertar tudo, e quem mais quiser participar também, esteja à vontade, a casa está aberta, espaço é para todo mundo. Quarta-feira não estarei aqui, vocês vão ter que aguentar seu Alisson Tavares. Eu agora estarei ausente, muito provavelmente. Seu Alisson todos... e o Sérgio Tavares. Ah, seu Alisson Fernandes, foi mal. Seu Alisson Fernandes, acho que é a segunda vez que eu faço isso. Pra mim, vocês já são um casal, Sérgio. Olha só. Ah, que lindo! Eu muito provavelmente terei empecilho agora de participar às quartas-feiras. Então vocês aguentam o Alisson aí, dá uma força pra ele e venham participar, gente, porque se eu não tô podendo participar, o Corneta também não pode participar durante a semana, eventualmente o Sérgio ou o Ramon podem ter alguma agenda aí, e aí fica um programa só de um, de dois, de três, fica fraco demais, então é muito importante que vocês participem, mais uma razão pra vocês participarem, né? E para fechar, eu só queria mandar um recado para quem tá passeando em Tiradentes, que continuamos aguardando a paródia da MC Ludmilla, certo? Então fica esse recadinho aí final. Vamos lá. Quarta-feira esse programa volta com o Alisson Fernandes e todo mundo. Certo, senhores? Obrigado a todo mundo mais uma vez. Abraço. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado.